ZYD 893,3. Bandeirantes FM, São José dos Campos, São Paulo. 212623. Hello, baby. A participação da Adriana agora aqui no Hello Baby. Alô, Adriana. Olá. Tudo bom? Como é que tá essa noite de domingão? Tá ótima. Que música quer ouvir, Adriana? Madonna Vogue. Vai oferecer pra alguém? Tá bom, um beijo. Ó, pela sua participação, Adriana, você ganha doces da doceira Marinela, tá? Um beijão. Tchau. Hello, baby. Get to it, strike a pose, there's nothing to it, but Esta sexta na Made New tem mais lambada. Repetindo o sucesso da semana passada, a Made New promove mais uma noite da lambada. Mas nesta sexta, com uma novidade: as gatinhas que chegarem até as 11 da noite não pagam ingresso. Isso mesmo, as gatinhas que chegarem até as 11 da noite não pagam ingresso. Noite da Lambada na Made New, sexta às 10 da noite com música ao vivo. Venha curtir o melhor da Lambada na Made New, Avenida São José, 108. Momento Econômico. Após a posse do novo presidente, várias medidas estão sendo tomadas para conter a inflação. Mesmo com o seu dinheiro retido no Banco Central, você faz seus óculos agora e programa a melhor forma de pagamento. A Visótica faz seus óculos em duas vezes sem entrada, sem juros e sem acréscimo. Além disso, você pode pagar à vista ou no seu cartão de crédito preferido com 20% de descontos reais. Medidas econômicas como esta, só na Visótica, a que mais entende de óculos. Você já sabe, em São José, a Garden é a única casa noturna que deu certo. Quem conhece nunca mais deixa de frequentar a Garden Music, agora com novo visual, nova iluminação com raio laser e novo som. Os maiores sucessos do momento, o som de vanguarda e a lambada, você dança na Garden. Há muitos anos, o astral mais alto da cidade. Nelson Dávila, 1316. E você continua no 212623 ligando pra gente e respondendo quem é o nosso coelho de hoje. Repetindo mais uma vez, ele é baiano, escritor e anarquista. Escreveu Gabriela, Cravo e Canela, Capitães da Areia e Dona Flor e seus dois maridos. Quem é esse coelho? Boa sorte! ZYD 893, 97,3. Bandeirantes FM, São José dos Campos, São Paulo. 4:05. Começando mais uma hora na tarde, em Alto Astral. Bandeirantes FM. Dedinho no telefone 212623 ligando. 3 da Band. Começando mais um 3 da Band com a sua participação, valendo um ovo de Páscoa da doceira Marinela e também um adesivo da Band FM, o novo adesivo que você cola no carro e ganha prêmio. Now that I've tried to that you love me, 'cause I'd already know what you'd do if my heart was torn in two. More than words to show you feel that you're. YD 893 97,3. Bandeirantes FM, São José dos Campos, São Paulo.